Estamos chegando agora com o Pretinho Básico no seu rádio, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo, pelo atlântida.com.br, o site de rádio que tem somente 3 milhões de acessos por mês. 6 da tarde, chegamos com a telefonia Big e com Damiler, a moda está nas ruas. O que que tu falou, Porazinho? Só 3 milhões de acessos. E só aqui. Nada mais. Fala aí, Maurício Amaral. Ô, beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde, bom fim de tarde, bom início de noite. Fala aí, Potter. Estamos aí, gente. Tudo boa tarde, certo. Boa noite, bom dia. Tudo, tira esse troço aí, cara. Tu não tá tão frio aqui dentro, cara. Tira esse casaco lunar aí. É, eu tava de moto, cara. Tem que me acostumar com a temperatura. E aí, Mr. P? Tudo bem também. Tudo certo. Fala aí, Antônimos Gourmet. Olá! Oh, é a palavra mais proferida no prédio da Atlântida. Mais proferida. Olá! Se cumprimenta só assim. Olá! Olá! Olá! Olá! Olá, Davi Coimbra! Davi Coimbra! Davi Coimbra! Opa, que é isso, cara? Davi Carra de Bicha! E aí, Davizinho? Olá! Muito bem, estamos aqui reunidos nesta mesinha redonda que mais parece uma mesa de bar, mas não é uma mesa de bar. Mas poderia ser uma mesa de bar. Poderia ser. Talvez um dia venha a ser. Talvez um dia venha a ser uma mesa de bar. Nessa mesa de bar. É isso aí. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada, os parceiros do Pretinho Básico e vamos juntos até as 19 horas aqui na Atlântida. Nesta segunda-feira, hoje tem bola nas costas, logo mais às 8. Para toda a Rede Atlântida, de Porto Alegre para Rio Grande do Sul e de Florianópolis para Santa Catarina. Podia cada um debatendo a sua realidade futebolística. Podia ser bola de neve nas costas. Né? Também, é bom. É bola frio, de neve, né? Nas costas. Muito ruim, Maurício. Queridos, vamos então aos destaques comentados do Clique RBS. Venda de veículos cresce 15% em junho. Foram emplacados 304 mil novos veículos no mês passado. E nenhuma estrada foi duplicada. Nenhum viaduto foi construído no mês de junho. Não, olha pra mim, Eu tô movimentando a economia do país. É dos responsáveis pela estrutura desse país que não acompanha o desenvolvimento. Obrigado, desse país. Então eu falei, a culpa é do Itamar Franco. E quando assumiu o governo, assumiu o governo, facilitou a vida de quem não tinha carro, implementando no país os carros populares. É fácil culpar quem tá morto, né? É fácil culpar quem tá morto. Não tô culpando, cara, eu tô inclusive exaltando a atitude. Mas foi ele que começou com essa história do carro popular, né? Relançou o Fusca, inclusive, né? Sim, exato. Mas foi ele que começou. 1.0 foi ele. 1.0 foi ele. Isso aí. Exatamente. Fala, Davi. Quando o cara quer atenção aqui, é só ficar fazendo... Eu tava vendo que a construção da ponte sobre o Guaíba... Ah, tá, a segunda ou a primeira? A segunda ponte. A que vem aí. É uma ponte de 3 quilômetros, tá? Que vai custar 2 bilhões, certo? Tirou! A ponte vai durar de 3 a 4 anos pra ficar pronta, se tudo der certo. Que coisa certo. Boa que vai então ser. Aqui, ó, 2 bilhões, de 3 a 4 anos pra ficar pronta, 3 quilômetros, tá? Aquela ponte que os chineses fizeram, que é a maior ponte do mundo, tem 42 quilômetros, 39 quilômetros a mais. Quantos bilhões? Custa o dobro. E ficou pronta em meio ano. 4 anos, os mesmos 4 anos. 4 anos. É. Caramba. E custa o dobro. Tem alguma apenas coisa o dobro. Vamos fazer essa ponte na China. Vamos trazer os chineses pra fazer a nossa ponte. E podia fazer uma em Floripa também, que sofre muito a ligação ilha-continente. Só tem uma ligação também. É verdade. Faz as duas lá, que é mais barato. Faz o pacotão Porto Alegre-Floripa. Aliás, ontem eu tava voltando da Serra e me deparei novamente com a seguinte situação. Tranca o entorno da ponte do Guaíba, quando a ponte tem que levantar para passar algum navio por baixo. Verdade. Cara, que coisa horrível quando isso acontece. Dá problema nas engrenagens, que são muito antigas, né? Sabe qual foi o problema dessa vez, cara? Semana passada aconteceu. É, problema nos cabos e segundo a Concepa, a causa foi tentativa de roubo de cabos. Que aí atrapalhou a vida de todo mundo. Mas será que eles não queriam porque eles estavam precisando de cabo? Falta um sargento, né? Por que eles queriam roubar cabo? Porque o cabo é de aço aço custa dinheiro, aí tu vende... Dinheiro. E troca por alguma coisa depois. É pra vender, Zaca. Ah, sim. Zaca é uma inocência. A ingenuidade e a inocência do Zacarias é comovente. Né, coisa linda. A rodovia SC-438, na Serra do Rio do Rastro, no sul de Santa Catarina, pode ser bloqueada devido ao gelo acumulado na pista. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual trabalhou durante o dia jogando sal na rodovia para retirar o gelo. Caraca. Durante a manhã, os termômetros registraram menos 3 graus na serra. A orientação é para que os motoristas evitem trafegar no local. O que que acontece? A água que se acumula na pista vira gelo. E aí fica uma película, né? Fica uma película na pista, perde a aderência do pneu de borracha com o asfalto. Aí já era. E aí já era. Aí já era. Aí já até era. Quando, hein? Até quando pra isso? Até o fim do inverno. Não, esse frio rigoroso, no mínimo, até quinta, né? É. E aí depois acabou. Ah, depois vai chegar 14 graus. Verão, vamos vir pelado. Aí 14 graus, nós vamos estar dando um plano. Tô louco pra vir pelado trabalhar, claro. Pessoal, pessoal. Opa. Homens obesos tem menor concentração. Isso aqui vai explicar muita coisa pra muita gente. Só o que faltava agora que o Julinho veio pro Grêmio, só me falta essa. Homens obesos têm menor concentração de espermatozoides. Um estudo mostrou que quanto maior o sobrepeso, menor a qualidade do esperma. É um saco murcho, galera. A boa notícia é que o problema é reversível com a perda dos quilos a mais. Aí, ó. Vamos perder peso, gente. Já se sabe que a mulher obesa pode ter problemas de ovulação. Portanto, quando um casal quer ter filhos, é preciso também ter cuidado com o sobrepeso. Tô com uma fome, Moreno. É. Ah, Moreno, uma obesidade maligna, difícil, né, Moreno? Dois gordinhas mais... Mórbido. Eu ia falar uma bobagem aqui, mas não vou foi falar. Foi que eu fiz, então mas deixa. Maligno, não, mas isso significaria que, ao longo do tempo, ia acabar os gordinhos, né, no mundo. É, eles não se reproduzem. Eu tô pensando numa bobagem. Evolução da espécie, então. Só os magros vão se reproduzindo, entendeu? Daqui a pouco não tem mais gordo. Fala pra mim. O que é, Potter? Fala. O que é, Pi? Fala só pra vocês também. Isso, só pra nós dois, eu e Feta, fala. Gordinho transa mesmo, tem menos... Não. Tu tá louco. Não, é verdade. Tu tá maluco, eu já fui gordinho, só isso que eu tenho pra te dizer. O gordo transa igual a outras pessoas, Potter. Olha a mão. Dois alimentos você tradicionais em Santa Catarina correm o risco de desaparecer do cardápio. Fiada. Ah, não. Segundo o levantamento da ONG Slow Food, O berbigão e o pinhão fazem pinhão. Parte de uma lista de alimentos em extinção. Ah, não, pinhão eu não admito. Nem eu. Não, berbigão não. Os aterros hidráulicos e os esgotos lançados diretamente na água estão contribuindo para a extinção do berbigão, que é um molusco. E no caso do pinhão, que não é molusco, a escassez é resultado do corte dos melhores exemplares de árvores, de araucária. Aqui em Santa Catarina tem uma banda que se chama Os Berbigão. Os Berbigões. O palmito também, né? Porque o palmito fica lá na ponta da palmeira, né? Gosto de palmito? O palmito é a última coisa do caule da palmeira. Palmito é da palmeira. Claro. E aí, como os caras estão cortando muito a palmeira, não dá tempo do palmito se formar. Ele é o cerne. E aí o palmito cada vez vai ficar mais caro e menos... E é bom o palmito. Bom, menos bom. Ô, Magnata! Ele vai ficar mais... mais duro. O bacalhau também tem extinção. Eu não quero entrar no mundo sem bacalhau. Mas o bacalhau não é um peixe. Então quer dizer que são os gordos, o berbigão, o palmito e o bacalhau. O heterossexual também está em extinção. Não tá. Não? Não. Não tá. E o camarão da ilha não vai acabar, né, Magnata? Não, o camarão não acaba, né, Magnata? Camarão da ilha. Camarão da ilha do mar, né? Não, o camarão da ilha, pelo amor de Deus, se acabar o camarão. Sabe qual é o grito de guerra do berbigão? Ah, eu sou molusco! Ai, eu sou molusco! Sabe que uma vez eu fui passar um Réveillon. Passar um Réveillon lá na Praia do Rosa. Praia do Rosa. Quem aqui, né, amigo? Já não passou o Réveillon na Praia do Rosa. Cara, e passamos a meia-noite na estrada e tudo que se conseguiu comer naquela noite foi um arroz com berbigão. É sensacional. E é bom. Que legal, muito bom. Tipo marisquinho, assim, tipo um marisco. O cara que pega o carro, tá, meia-noite, ou próximo da meia-noite, no Réveillon, ali nas imediações não, foi da ilha, às 6 da tarde, Laguna, Rosa, o cara... Quer passar o Réveillon na estrada. Dentro do carro. Claro. Mas nessa época eu era jovem, cheio de disposição para tudo. É uma loucura. Aqui é uma informação do ouvinte importante, o Renan Costela. É um grande Costela. Olha, a estrada entre Farroupilha e Caxias trancada por causa de um acidente grave. Então você que tá em deslocamento aí, relaxa. Se liga aí. Relaxa. Tá bem, cara. Eram estes então os destaques comentados do Clique RBS. O que tu quer falar, Potter? Tem uma notícia que uma ouvinte manda pra gente através do Twitter aqui, cara, dizendo que teve um estudo na Inglaterra comprovando que pessoas que escutam mais rádio são mais felizes e inteligentes. É verdade. Olha aí. É verdade, eu vi esta matéria hoje pela manhã. É. O KG tweetou ou retweetou alguém, se não me engano, e é isso aí, quem escuta a rádio é mais feliz. É verdade. O rádio é um amigão, o rádio é um amigão, né, cara? É um amigão. É verdade. Amigão e outra, não custa nada praticamente ouvir rádio. Não custa nada ouvir rádio. Só ligar tu tem botão, um radinho de pilha lá que tu compra duas pilhazinhas palito, duas pilhazinhas pequenas ou duas pilhas médias. Tô trabalhando. Enfim, tu ouve rádio por anos a fio com essas duas pilhas. Mas o cara mede a felicidade do ouvinte. Ah. E tu sabe que é diferente. Aqui através do encefalograma. Esses tempos um ouvinte mandou pelo Twitter questionando assim, pô, por que será que... Não, foi por e-mail até. Por que será que quando toca uma música no rádio, mesmo que a gente... A mesma música que a gente colocou pra tocar em casa, ela nos toca diferente. Por causa da surpresa. É porque ela é inesperada. Isso, o rádio é a surpresa. Tu nunca sabe o que vai tocar depois no rádio. No teu iPod, no teu MP3, tu já sabe mais ou menos o que tu vai ouvir. Aí é o rádio tem essa surpresa. Tu nunca sabe qual vai ser a próxima da rádio. E o rádio valoriza, amor. Aí quando toca no rádio, diz que não foi tu que escolheu, foi outro cara que escolheu. E, às vezes o cara fala da música, é melhor. E além disso, tem uma outra coisa legal, que é o seguinte, tu pode... tá indo tocar determinada música no rádio, no teu iPod, ou seja o que for, e essa música toca no rádio, mesmo que seja a música que tu ia provocar pra ti, não foi, não, mas porque não foi tu que acionou, entendeu? Então, tu tem a nítida sensação de que outra pessoa compartilhou, pensou, né? Sim, tu tava por isso compartilhou o bom gosto, e foi, né? Cúmplice do teu sentimento, da tua intenção. Por isso que tem muita gente que tem o disco em casa, não, é a faixa 3 do disco do Kanye West, sei lá. Cara, eu sou um ouvinte de rádio, eu posso viajar todos 500, nós aqui, né? 500 quilômetros pelo estado, eu vou ouvindo rádios, cara, vou passando pelo rádio ali. Eu já cheguei ao cúmulo. Pra ouvir o que as outras rádios estão tocando. Só corroborando o que o Pia acabou de dizer, com o que o Pia acabou de dizer, é o seguinte, eu já recebi um e-mail de um cara pedindo um som e me disse, se tu não tiver o som aí, eu te mando. Mas hoje em dia... Aí eu respondi pra ele, então ouve aí, meu. E ele, não, eu quero ouvir na rádio. Na rádio é dividir aquela música com pessoas. E esses dias compartilhar, também, que é a palavra da hora, né? Esses dias no Bloquinho Tri aqui da Atlântida, eu e o Potter estávamos no ar e o cara pediu um som, não sei se era com o Arthur ou se era com o Potter, o cara disse, não, mas se não tiver, pega aí, abre no YouTube era e bota Arthur, aí, cara. Certo, era com o Arthur. Bota aí no YouTube. E outras coisas, né, que ficam dentro do nosso imaginário, entre elas também a tua sensação de poder ao fazer com que mais pessoas compartilhem do que tu gosta. The power of play. E dá pros outros aquilo que tu gostaria, né? E rádio não é só música, né, cara? Rádio é a companhia. É nós aqui, a gente fica 2 horas por dia sem tocar música. Olha, eu pensava que as pessoas pediam música em rádio, eram chatas, mas agora eu mandei dizer, acho que são legais. E outra coisa importante de dividir com a nossa audiência é que nós viemos sofrendo ao longo do ano, ao longo dos anos, das décadas. Eu tô trabalhando em rádio há 2 décadas e meia, e a gente vem sofrendo ao longo destas 2 décadas e meia muitas ameaças de que o rádio vai acabar. Bullying. De que o rádio vai acabar. Nunca. E a internet, a TV vai acabar com o rádio. Não vai. O videocassete vai acabar com o rádio, não sei quem vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com o rádio. Não, há um crescimento substancial no número de ouvintes de rádio mês a mês. E sabe por quê? Sabe por quê? Não. Por quê? Nem eu. Não, inclusive o rádio é um dos veículos, o rádio é um dos veículos que melhor aproveita as outras coisas que surgiram. Claro. Né? A gente aqui publica vídeos no Clique RBS, a gente usa o Twitter, né? Vários tipos de ferramentas que não existiam antes que vieram e se somaram com o rádio. E o rádio pode acompanhar qualquer atividade que você esteja fazendo. É verdade. Tu pode ouvir rádio dirigindo, tu pode ouvir rádio navegando na internet, tu pode ouvir rádio no motel, namorando, tu não pode ver TV dirigindo. Pode. Tu não pode navegar na internet namorando. Claro. Entendeu? E o rádio tu pode fazer, não parar de fazer nada pra continuar ouvindo. E o rádio não te deixa escravo daquilo que tu vê. Isso é o mais impressionante. O rádio desperta em ti algo que nem tu sabe o que é. O rádio livro, né? Mais primitivos. O rádio livro vão com a imaginação. Radialistas, como é que é a palavra? Unidos. Radialistas despertam em você os instintos mais primitivos. É que hoje em dia nós temos a facilidade da internet, das fotos compartilhadas, das redes sociais. Hoje todo mundo conhece a nossa cara. Né? Porque a gente aparece na TV, aparece no jornal. É uma pena. Porque há muitos anos atrás, nem vamos longe, assim, há 10 anos atrás, tá? É isso aí. Lá no final dos anos 90, as caras do radialista, dos locutores de rádio e tal, não eram divulgadas, não eram difundidas, entendeu? A pessoa ficava só com a imaginação e imaginava, bah, esse cara é assim, é assado, não sei o quê. E sabe o que é interessante? Mas mesmo as pessoas, a maioria sabendo das nossas caras, de como nós somos, mesmo assim elas continuam vendo a nossa voz. Isso aí. Não, mas olha só, Pio, vou aproveitar, olha só esse e-mail aqui da Aline da Silva Pereira. Só a voz. Aline Pereira, tá? Ela diz assim, eu sinto uma necessidade imensa de falar isso pra vocês. Eu ouço o Pretinho desde 2008, mas só conhecia, aí eu boto entre aspas, as caras de dois integrantes, que são o Potter e o Pi. Mas quem eu realmente sempre tive a maior simpatia foi o Alexandre Fetter. Aí que entra, a voz dele é maravilhosa. Maravilhosa. Fala pra ela. Sempre o imaginei assim. Fala pra ela, cara. Moreno, alto, bonito e sensual. Moreno alto. Pois bem, fui no Google ver como é. Aí tu falou o negócio da internet. Imagem, tá? Fui no Google ver como era esse moreno alto, bonito e sensual que eu imaginava. Eis que me deparo com um alemão alto e magro. Se assustou! Isso é que é decepção! Mas eu continuo adorando. E eu vou dizer, mas eu continuo adorando o Fetter. E eu vou dizer mais pra ela, Davi. Agora que vem a psicologia do troço. Mesmo que lá no Google, na pesquisa que ela fez no Google Images sobre o meu nome, mesmo que aparecessem as fotos do David Beckham, sim, do Brad Pitt, do quem quer Lima que fosse, Duarte, entendeu? O lindo que fosse, ela ia se decepcionar. Ela tinha o Fetter idealizado. Isso aí. Ela ia se decepcionar. Eu acho que o Brad Pitt não. É, pois é. Não é essa a questão. A questão não é beleza. Eu só quis atrapalhar um pouquinho. Pra variar. Mas tu não precisa nem querer atrapalhar. Vamos brincar de dedinho no rabinho do Dedé. Vai, Potter. Tira. Vai pro colo do porão, que loucura. Vem cá, Dedezinho. Vem cá. Vai ali, Dedezinho. Deixa eu fazer o carinho. Vem cá. Carinhozinho na orelha. Olha o tamanho do dedo do Fetter. Olha. Na orelha. Não faz isso. Não vai. Agora eu vou puxar a orelha. Puxei. Calma, Dedé. Até o fim do ano a gente come esse porco. Sabe que vai chegar aqui um e-mail do PETA pra gente dizendo que a gente maltrata. O que é o PETA? Aquela coisa dos chatos que tratam bem os animais. Entidade que não deixa o casaco de pele. É. Ah, é. Tu quer casaco de pele, de bicho. Aí que tá antiga. Sabe por que existe a humanidade hoje? Por causa do casaco de pele. Davi, concorda? Porque antigamente não tinha ar-condicionado. Então, os ancestrais matavam os animais pra usar pele. E pra comer usar o óleo, pra comer a carne. Animal é feito para, sim, matar e se alimentar. Boca, Potter. Não, calma. Mas naquela época era para sobreviver, hoje é para ser fashion. Agora, eu concordo com eles. Tem que tratar bem os bichinhos pra matar, tem que tratar os bichinhos. Não, tem que tratar que bem o bichinho. Né? Tem que tratar bem. É como tu faz com os frangos. Trata bem até o abate. Os frangos, até os frangos explodir. Aí é uma sacanagem, não, né, cara? Sacanagem. O nosso Dedé... Só um pouquinho, não posso deixar passar a frase do Porã. Ah. Tu trata bem até o abate. É verdade. Trata bem até o abate, né? É muito bom, Porã. Mas aí tá, Porã. Hoje não estão tratando bem até o abate. É, pois é. Estão matando muito cedo. Hoje vão engordando, vamos fazer uma coisa. Sabe que por esse negócio aí de ficar engordando, a galinha e tal, só tenho comido galinha caipira ultimamente. É muito melhor. Vamos dar uma rodada por aí, Mr. P. Dicas para viver, aliás, já que estamos no assunto, viver melhor com as mulheres. Importante, hein? Mulheres. Você, rapaz, você, homem, você, jovem, preste atenção. Aprenda. As mulheres precisam ser vistas. Um homem que não tira os olhos da TV a noite inteira, por exemplo, pode dar à companheira a impressão de que não a ama mais. Bah, eu fiz uma cagada, né? Esse horário já dá pra falar cagada, né? Eu botei televisão no quarto, cara. É um erro, mas é um erro que eu não compactava. Quem olha mais? A televisão, ela te puxa, entendeu? E ainda tem um... Tem um troço que inventaram pra TV, que é o controle remoto, que tem uma teclinha vermelha, que é liga e desliga. Não adianta, não. Que não adianta. Não adianta. Depois ainda mais que tu pode ver a televisão deitado, que às vezes tu pode colocar no quarto uma televisão de uma maneira que tu não veja deitado. Melhor até. Mas no meu quarto não dá, né? Meu quarto tem 3x3. E a TV tá dizendo, Liga. Exatamente, ainda mais que eu comprei os canais adultos. Só vai ligar a TV se a tua companhia for menos interessante que a TV. Duvido. Sim, mas depois de 2 anos. Duvido. Né? Farmando. Depois de 9 anos, cara. Só 1 ano e meio, né? Outra dica importante. 1 e 2 meses. Outra dica importante. Ao lidar com uma mulher irritada, não tente lhe oferecer soluções nem a contrarie. Apenas demonstre que a escuta. É. Sim. Mas é o segredo da humanidade. O cara vai aprendendo. Esse cara é o vai aprendendo a escutar. Mulher irritada não quer conselho, ela não quer resolver. Ela não quer nem ouvir o que tu quer falar. Ela quer falar, ela quer falar, ela quer falar, ela quer falar, ela quer falar. Aham, aham, aham. É isso aí. Entendeu? Tu não tá irritado, né, Maurício? Não! Não se desespere quando sua parceira lhe der um conselho. As mulheres acham que trocar conselhos é uma forma de criar uma relação de confiança, não um sinal de fraqueza de uma das partes. Perfeito. Exatamente isso. Sim, mas no anterior não era pra dar conselho, agora já é pra dar conselho. Não, trocar. Nesta é trocar. Quando ela tá irritada, ela não quer trocar. Tá. Entendeu? Trocar figurinha naquele momento, não. Bichinho difícil. Em momentos de estresse, as mulheres falam sem pensar, homens agem sem pensar. Mulheres falam sem pensar, homens agem sem pensar. A mulher fala assim, eu vou te trair, e o homem, eu te traí. Não, o homem nem fala. Não, já pensa, eu já te traí. É. Já traiu. Já. Mas fica a dica, não trai. Para melhorar suas relações com as mulheres, fale mais. Uhum. O silêncio masculino é considerado pelo sexo oposto como falta de interesse, esnobismo ou recusa em participar de conversa. Mas é que o silêncio masculino é da natureza masculina. Tu me ama? O que tu tá pensando? Tu me ama? Tá hora sem falar nada. As mulheres tendem a fazer rodeios e a entremear suas conversas com pequenas dicas sobre o que desejam. É o que chamamos de discurso indireto. Mulher nunca diz eu quero esse pedaço de bolo, né? Não, ela vai dizer, ai, talvez eu queria comer um doce. É que nós temos que aprender a ler entre as... quem sabe... linhas das mulheres. Eu diria entre as coxas das mulheres. Que isso, bicho? Quase isso. Mas as linhas. Mas as linhas. Não, mas as linhas. Olha, se sou sabe eu. Sabe quem tem no meio da perna da mulher? O joelho. O joelho. Ah, tocou. É onde a mulher se dobra. No joelho. Então, as linhas que eu percebo nas coxas das mulheres são as estrias. As varizes. Aquela varizona. Obrigado, obrigado. Aquela varizona azul, né? Parece o mapa do Nilo. Esta dica é muito importante, meus amigos. Quando a mulher está infeliz no relacionamento, não consegue se concentrar no trabalho. Quando o homem está insatisfeito no trabalho, não consegue se concentrar no relacionamento. Ah, viu? Isso é uma dica não só para os homens, como para as mulheres. E vice-versa também, né? Claro. Quando o homem não está bem, ou a mulher, no relacionamento, isso se reflete no trabalho. Que massa, né? Agora, a mais importante de todas, determinante. Já disse, aliás. Determinante. Esta é a principal. Atenção. Diga que ela, a sua mulher, é absolutamente tudo para você. Tudo. Para uma mulher... para que ela fique com vontade de fazer amor, de te amar, ela precisa se sentir importante e amada. Uma pessoa inexperiente escreveu esse... Não. Eu discordo, é muito importante, sim, cara. É o princípio de... Aí que tá, né? Porque a mulher precisa... que eu quero levar pra casa. Se sentir segura. Aham. Quando a mulher tá insegura, ela se afasta. Ela trai. Ela se afasta de ti. Trai. Não, pô. Não, Potter, não, pô. Tu tá acostumado com as mulheres que tu anda. Bah! Tô falando das outras. Bah! Não, desculpa. Agora deu problema. É que agora tu tá vivendo uma nova realidade. Não, desculpa. Qual é a nova realidade, Potter? Qual é a nova realidade? É que o Potter andava com antes da namorada. Minha vida, leu o holofote. Ele andava com mulheres casadas que traíam os maridos. Não, agora ele tem uma namorada. Tu tá namorando, Potter? Barbaridade. Barbaridade. Deixa que eu falo. Agora ele tá namorando. Ele tá namorando firme uma mulher que namora com ele. Viagenzinha pra gravar. Não. Só até Nova Petrópolis. É. Gramado não chegou ainda. Deixa eu te dizer. Sim. Nenhum. Que momento. Olha só, segue aqui. Tá namorando. Potter, né, deixa eu te dar uma revista aqui de presente. Cara, vai pra Punta Cana com a tua namorada. Revista Viagem, é isso aí, ó. O Hit do Caribe. Pô, hoje, irmão, dá uma revista pra ele. E aí, meu, aqui tem os lances super legais aqui, meu. Beleza, hein? Vai legal, bacana. E o Julinho, irmão? Cara, mas não tem nem o que dizer, né, meu? Tá muito indignado, né, Jirimu? Não, só cara, falou disso hoje de manhã no Pijama Show. Eu tô mais indignado com essa porcaria da seleção brasileira, né, meu? Pá, sim, ó, cara. Mas tu torce pro Uruguai? Não, mas e aí, meu? Mas pelo menos tem que jogar, né, meu? Quer ficar na tua, meu? Tá fazendo gesto aí. Vai, quem é que tá? É tu, Potter? Campanha do Agasalho segue aqui, boa, chega boa, mais hein? Um meiozinho pra gente aqui. Olá, pretinhos. Depois de ouvir a divulgação de você sobre a campanha do Agasalho, gostaria de avisar que o Charrua Rugby Club... Não tô acreditando nisso, cara. Tu vai apanhar dos magrão, meu. E eu não vou te defender. Também participa dessa campanha. Recebemos as doações todos sábados, a partir das 13h30 na ESF, na URGS. Ó. Ali na URGS, ali na Rua Felizardo, em Porto Alegre. Jardim Botânico. Cara, tu já viu os magrão que jogam rugby? As doações serão entregues a comunidades indígenas no Rio Grande do Sul. É verdade, cara. Os índios sofrem nesse muito. Estado. Aliás, em todo o Brasil. É verdade. Muito. Cara, ali em Capão da Canoa, em Bé, naquele pedaço de estrada do mar ali, onde os índios moram na beira da estrada. Tu imagina agora, velho. Meu tá Deus. 4 graus aqui em Porto Alegre. Tu imagina ali pra aquela gente que tá na beira da estrada, descampado a 1 quilômetro do mar. Tu tá maluco, velho. Olha só, repetindo, tá, gurizada? Charrua Rugby Clube, na verdade, tá recebendo todos os sábados, às 13h30, na ESF, na URGS, doações para a campanha do Agasalho, que é uma campanha que todo mundo organiza, não tem só uma central que recebe. Tu vai nos supermercados, o Big tem a sua cestinha pra receber os produtos, até os botequinhos de esquina tem, o nosso prédio tem uma cesta aqui, sempre tem um moletom, um blusão, uma calça, um casaco, tu não usa mais. O cara tem que pegar o casaco, faz assim, ó, eu não vou usar mais isso aqui. Né? Se você usou uma vez, você não vai usar. Né? Então, sempre tem como ajudar meia cueca, seja o que for pra dar pra rapaziada que tá precisando. Cobertor, cara. Cobertor. É terrível. Então, parabéns pra rapaziada aí da Charrua Rugby Club. Clube, que se tem alguém que também tá fazendo a mesma coisa, avisa pra gente. Ah, regou. Valeu, porra. Eu podia ter ido sempre assim, mas é que rugby não é coisa de homem, né? Os calçãozinhos bem curtinhos, os caras se agarrando, assim. É, espera até então primeiro pra te convidar pra jogar. Vamos ver o que vai rolar. Quem é que tá aí? Sou eu. Ô, Zacarias. Manda aí, Zaquinha. O que é que cai de pé e corre deitado? Essa é muito boa. Essa é muito velha, cara. Essa é velha. A chuva. A chuva. É. Uma minhoca de paraquedas. O que é que tem costa de ferro, barriga de pau e solta fogo? Tem costa de ferro, barriga de pau, barriga de pau e solta fogo. Dragão, não. Espingarda. Espingarda. Tá bom. Ah, barriga. O que é que tem na cabeça, mas não é cabelo? Tem no poço, mas não é água. Bom, tem cabeça, mano, cabelo, tem no poço, mas não é água. É o Cedilha. Cedilha. Sabe o que o C falou pro Cedilha? Não sei. Fazendo cocô, hein? Muito boa. O que é que o Brasil produz e nem outro país sabe fazer? Picaretas. Brasileiro. Quase. Dedé. Ai, Dedé. E o que é que está direito quando está torto? Direito quando está torto. Direito quando está torto. Direito quando está torto. Só está direito quando está torto. Quando está direito quando está torto. É quando está torto. É o que nasce torto nunca sem direito. É o anzol. Ah, o anzol. É muito boa essa. Bem boa. Cadê o Dedé? Tá aqui embaixo, comendo maçã. Deixa ele. Maçã verde. Vamos botar uma maçã na boca desse porco. Vamos ver, Davi Coimbra. O Dedé gosta do Porã, né? O Dedé gosta de todos nós, eu acho. Eu gosto mais do Porã. Cheguei de tarde Cheguei de tarde na rádio aqui, tava o Dedé correndo solto pelo pátio de estacionamento. Que coisa linda, mais querida. Você tem que ser dividido nesse frio aí de antecipar a feijoada? Eu tô tratando bem o Dedé até o abate. É uma boa ideia. Davi. É uma boa ideia. Né? Uma feijoada não, não tá pronto. E aí comemos um porquinho novinho ainda, nós esperamos envelhecer. Leitãozinho. No mercado público tem as cabeças do porco, a cara do porco inteira pra vender, né? Sim. Pra que usa aquilo lá? Pra fazer máscara. É o que eu pensei. Baile fantasia. Baile funk. Nos açougues. Leitãozinho é bom. Vai no baile funk com a cara do porco. É. Uma loucura. Mas é mesmo, meu. Uma vez eu fui numa exposição, na verdade era um evento em Porto Alegre grandioso. Bienal, né? Acho que era uma coisa assim. Bienal. Que tinha as caras de porcos assim, sendo deformadas. Acho que com ferro quente, cara. Era uma loucura. Era arte. Maravilhoso. Um artista. Lá em Blumenau, naquele restaurante alemão que a gente foi lá da Vila Germânica. Muito bom, por sinal. Muito bom. Muito bom. Não era o Jeff, era o outro. Tinha joelho de porco, né? Tinha. Claro, cara, eu olhei aquela panelada de joelho de porco. Aí eu limpo o garçom, vai, é bom, vai, é bom. Não, não, é tradicional. Não deu pra mim, eu sei que é tradicional. Com geleia. É, tem até um nome especial. É o olho de porco com geleia. Até a costelinha e o pernil eu vou. É, sabe que aqui no restaurante do Jangadeiros... A cara tava boa. Restaurante do Jangadeiros, o Pimenta Rosa, ali no final de semana, também tem joelho de porco, cara. Tem culinária alemã. É bom, cara, é bom. Mas eu não vou, cara. Jangadeiros é bom. É que ele tem uma crosta de gordura, né? Não sei se é crosta que fala. E come com chucrute. É uma capa. Craca, é verdade. Capa de gorduras. Encontrei com vocês um amigo que conheço aí que tem campo e tal, e tava trazendo... Tem campo? Campo. Tinha umas galinhas soltas. E tava viajando com o capataz dele para num desses restaurantes de beira da estrada e tal, e tinha um caminhão de Santa Catarina. E aí o cara, cheio de porco e tal, tapado ali, aquela coisa. E aí o cara chegou o capataz chegou pro cara do caminhão e disse, posso lá ver? Que bicho é esse aí? Que bicho é esse aí? Não, cara, disse, é suíno. Posso ver o suíno? Aí foi lá, olhou, voltou e disse assim, putz, é impressionante. O suíno deles é igual ao nosso porco. Agora, eu já muito falei isso, tá? A gente tava assistindo o Maurício e eu esses dias, era de noite, bem tarde na TV, não tinha nada pra ver, tava passando no GNT ou no Globo News. Acho que na Globo News, um documentário sobre abate de bichos, cara. Sim. Cara, e assim, é uma tristeza. É cruel. O boi e o porco, acho que eles morrem hoje em dia industrializados assim da mesma forma. É uma injeção muito letal, é rápido demais. Na testa. Tu dá uma injeção no bicho e em 2 segundos o bicho cai. O bichinho. Antes assim do que a marretada, porque antes matava a marretada, o boi, né? Muito tempo ou atrás. Boi, o facada na jugular, o porco, né, cara? Tem mas e o que tem de ruim nessa injeção? Não sei, a substância? Não, diz o que tu achou que era. Porque aí não é o cara. Ah, mas é uma cena muito segundos. Forte, cara. É uma cena muito forte. Tu vê um bichão daquele tamanho, daquele porte. E será que o que bota ali, abatido, e o que bota pra matar não vai pra carne, cara? Não, mas o estresse do bicho vai pra carne. O estresse do bicho vai. Ele sabe, 2 segundos, pá, morreu. Mas é assim. Não, mas ele sente que tá indo levar a injeçãozinha. Ah, eles não pensam. Não, os bichinhos sentem. Não pensa, mas sente, né, cara? Não qualquer sente ser nada. Vivo sente. E todo ser vivo tem uma alma, todo tem um espírito. Todo dia tu come carne, porra. Eu como, mas se eu for pensar... Não é todo dia. O espinafre não pensa, cara. Segunda-feira eu faço como Paul McCartney, não como carne. Mas tem uma coisa... Eu acho até que foi no Pretinho aqui que a gente comentou um tempão atrás sobre o cavalo. E aí a gente falou sobre o bicho tá sofrendo ou não, lembra? Ah. E aí nós comentamos aqui, eu também disse, mas é um troço meio estranho, né? Porque ele não tem o raciocínio. Vai que nessa, tipo de dor, tem, que tipo tem. De dor ele sente pra gente poder dizer que ele tá sofrendo. É difícil isso, né? Não, tudo que tem linkado ao animal é próximo do carinho ou da comida. Pode ver, as inteligências animais são em busca disso aí. Tem uma exceção ou outra assim, mas é o instinto. Agora, tem inteligência pra saber que ele vai morrer? Não. Inteligência ele não tem, mas ele tem um sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer. Minha avó matava a galinha. Isso é inteligência, não é inteligência. Não, mas parei um pouquinho, mas o sofrimento, como é que tu vai definir? A minha pergunta é a seguinte, ó. Como é que tu vai definir o sofrimento do animal? É. Não sei como, mas o bicho que sente, dizendo. Cara. Porém, nesse exato momento tem milhares de bois. O cachorro, se tu trata mal o cachorro sente. Tá, mas gritou, né? Mais do que isso, o cachorro sente quando tu tá mal. Exatamente. Quando tu tá mal, o cachorro saca. O cara da ingestão não trata mal. E o cachorro absorve a doença do dono, né? Tá, mas tudo bem. O que eu ia falar, Pi? De forma prática, literal, a explicação. Como é o sofrimento do bicho. Ah, não sabe, não pois sei, o cara nunca me falou, dizendo, meu cachorro não fala. Isso, né? É isso que eu tô dizendo, entende? Como, eu acho que nosso, eu não tô aqui em defesa, dizendo que animal, ser vivo e não é a mesma coisa. Não, não é isso, mas é absolutamente nosso esse sofrimento, né? É absolutamente nosso. O bicho mulher sofre chorando. Agora. Mas o bicho mulher é uma coisa estranha, né? Desculpa, David, te interromper, mas pra o quê? Pra vocês falarem. Um bicho que sangra 7 dias e não morre, não sei o que falar sobre esse bicho. Ela sofre chorando quando não tem bateria no celular, né, cara? Porque se tiver. O que tu ia falar, David? Tem uma gestãozinha que eu dou na testa das mulheres. Na galinha. Uma vez eu fui fazer uma matéria lá em Santa Catarina, nas avícolas, lá tem muita avícola em Santa Catarina. E por dia em Santa Catarina, não sei agora o número agora, são milhões de galinhas abatidas, mortas. Abatidas, claro. Então é o seguinte, cada galinha dessas bota um ovo. certo? Certo. Então tu imagina, você, mais vamos supor até que seja um milhão de galinhas que morrem por dia, tá? Em Santa Catarina. Se tu não mata essas galinhas, no outro dia você tem 2 milhões de galinhas. No outro, 4 milhões. Não, não, não é no outro dia, outro, né? 8. Não, é um ovo por dia, cara. Galinha é mais. Tá, mas um ovo pra virar pinto dias, demora um tempo. 5 dias, 16 milhões. Em 6 dias, 32 milhões. Em 7 dias, 64 milhões de galinhas. Não, Davi! 128 milhões de galinhas em 8 dias. Se não, se em Santa Catarina não matassem as galinhas nas avícolas, as galinhas iam tomar conta do mundo. É a gripe aviária. Agora, não, mais, mas a conta não milhões é. Milhões de galinhas. E o mais interessante em 6 meses. É a reação de cada animal. O cachorro, por exemplo, ele reage, né? Ah, o gato também. Agora tu olha um passarinho, ele canta. Aí tu olha uma tartaruga, se encolhe, mas a reação mais próxima que a gente reconhece é do cachorro, do macaco. Cavalo. O cavalo, né? O olhar, o rabo entre as pernas. E o porco. Ele atende e tal. O porco é o porco, né? Tá ali, né? E o porco. É o Dedé. O Dedé é um exemplo. Como é que é, Dedé? Como é que é, Dedé, quando tu sofre? Coitadinho, cara. Vocês viram no Fantástico ontem aquela matéria dos orangotangos, dos macacos, os chimpanzés, que matam micos pra comer? Não, pô, matam um semelhante, entendeu? Sim. Canibalismo animal, assim, um troço violento. Não, olha, foi uma matéria impressionante. O meu filhote, o Ian, com 8 anos, parou e quis ver, né? Deixa ver. Deixa ver a vida como ela é. Terminou a matéria, ele olhou pra mim com uma carinha, com os olhos, e falou, pai, eu não gostei de ver isso, me deu um triste. Aí deixa, né? Porque, né? Mas é uma coisa realmente, né? Foi assustadora aquilo, que animal. Como é que tu acha que um bicho vai fazer isso contra o bicho? Ser humano, ok. Né? Ser humano matar ser humano, ok. Já absorvemos que é assim. Agora, bicho, não, né? Que coisa impressionante. Ou um jacaré matando uma zebra, um veado, um leão matando jacaré viado. Jacaré matando viado, já vi muito. Né? O Gnu. Agora, tem outra. Tem outras coisas que vai ao encontro disso, tudo que nós estamos falando, né? A tartaruguinha que eu tenho esses dias, ela. Amigo meu matou um viado esses dias. Olha aí. Ela conseguiu sair ela conseguiu sair do aquário e no entanto ela ficou na beiradinha, a tartaruga ela ficou na beiradinha. Grande fera. Porque sabia que um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. E mais assustador, eu acho que eu contei uma vez aqui, uma árvore lá em casa que eu plantei, quando ela chegou mais ou menos a 1 metro de altura, se ela seguisse subindo naquela mesma direção, dentro de mais 1 metro, ela pegaria um fio. Então, a partir daquele momento, ela virou para a esquerda. Uma árvore inteligente pra caramba. Foi absurdo. É. E depois ela ergueu de novo o suficiente para os galhos dela na lateral, que era tipo uma palmeira, não pegasse no fio. Assustador, cara. Ela fez exatamente o fio, entendeu? Cara, eu sei exatamente o que tu tá falando. Não, eu tô bem ligado. Eu tenho um bambu. Que árvore que era? Um bambu em casa. Ah, um bambu. Que ele cresce pra esquerda e ele é dentro de casa. É um pauzão enorme, cresce pra esquerda. E aí é o seguinte, cara. Antes de bater no teto, o bicho começou a fazer a curva. Que loucura. É muito louco, cara. Muito louco. Antes mesmo de encostar. Antes mesmo de encostar, ele já começou a fazer a curva. Tudo bem, foi empurrado. Claro. É, exato. Exatamente. Isso é que assusta, entendeu? Muito louco. Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa van filosofia. Muito bom, pô. Ô, meu, 20 para 7, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa enorme audiência. Gostaria de anunciar a caminhonete da minha sogra. Ela é uma Ford Windstar LX de 7 lugares, completaça, com airbag duplo, ABS, câmbio automático, piloto automático em estado de 0 km. Interessados, acessem o blog que eu fiz para anunciá-la, que é fordwindstarlx.blogspot.com. Pô, não tô ligado nessa caranga aí. Como é que é? Eu sei qual é. Sabe qual é? Como é que é? Ford Windstar é aquelas van, é tipo a Chevrolet, aquela Lumina. Tipo a tô Lumina. Ligado, agora tô ligado, tá bem. Saca Ford Windstar, é Wind de vento, windstarlx.blogspot.com. Mais uma aqui, quero anunciar meu Renault Clio, pretinho, mas nada básico. Modelo RN 1.0, 8 válvulas, completo, só não tem direção hidráulica, então não é completo, filhão. Tomou um chapéu. Completo, só não tem direção hidráulica, tem inclusive airbag duplo e rádio com comando no volante de série. É um baita carro, diz o parceiro aqui. Tá bem, tá em excelente estado de conservação, 4 pneus novos, tô vendendo por R$15.500 e PVA 2011 pago, motivo, estou adquirindo um AP e acho que não escapo mais do casório. Bah! contatos com o Lucas Mendes, nosso querido grande correspondente Lucas internacional. Lucas F. Mendes@hotmail.com. Lucas F. de Farinha Mendes@hotmail.com. É verdade. Tem classificados internos aqui pra fazer. Manda aí, manda aí. A Carla Fachin tá procurando. Neste momento. Tem um camarada em Porto Alegre que ele é meio famoso, ele corre só de sunga, mesmo nesse frio. Tô ligado. É, não, ele é em Piranga, ele corre. Ele corre por toda a cidade. É, e a Carla Fachin tá procurando esse cara pra uma reportagem pra RBS TV. Então, quem souber, faz a ponte. Quem pediu foi o nosso Giovanni Grisotti, que mais uma vez ontem fez uma bela matéria. De novo, né? É. Mas enfim, o foco agora é o homem que corre de sunga. Eu vou começar a correr de sunga, tá? Eu queria falar pra Carla que eu corro de sunga. Eu posso dar uma dica pra Carla e pro Grisotti. Esse cara, ele larga o carro dele no parcão ali. Tu sabe? Sim, eu corro, não corro com ele, mas eu cruzo com ele direto correndo na rua. E aí ele deixa o carro ali nas imediações do parcão por essa hora aí, 7:30, 8 da noite. Correndo dali. Então ali na Salve a Pizza, na Bascaria, vai ali que todo mundo conhece o cara. Basta proteger as extremidades que tu vai tranquilo, né? Bota um par de luva, toca e protege os pés, pode ficar de sunga. Eu vou baixar de moto aqui só de sunga. O que quer falar, Pia? Eu queria dizer que ele tem que ter uma explicação muito convincente e coerente pra estar correndo de sunga. Ah, uma homenagem ao moto. Não é sunga, tá? Não é sunga. É um calção de corrida. Não aquece, é verdade. Tem que se movimentar. E ele corre de chapéu. Bicicleta dá, então. Toca, né? É a toca pra proteger. Eu acho que jogador de futebol joga de manga curta e luva. Passa ele proteger a mão. 15 minutos para 7, vamos fazer o show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. O Almirzinho segue de férias junto com o Marcos Pianjas. Mas em breve, mais uma semaninha ou duas, já tá de volta. A gente volta em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Atlântida. O Arthur faz isso? Não acredito. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivão para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Desculpas por ter atrasado aí o show do intervalo, mas de qualquer forma, suplantão, a gente veio tocando o programa até aqui, né, cara? Então estamos muito bem. 9:07. Vamos lá, doutor Alceu, que agora é tudo com o senhor, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda a bola aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Renato assinou com o Atlético Paranaense, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. É o novo técnico do Buracão. É verdade, doutor Alceu. Exatamente, o Avaí comprou 3 hoje, doutor Peter. O que foi hoje? O Thiago Salles, o Rafael e o Felipe. Agora vai. Qual o Felipe? O Felipe. Felipe, qual o Felipe? O Felipe. Felipe. Bom, Felipe. Só um momentinho, o Felipe é goleiro. Goleiro. O Rafael Santos é goleiro e o Thiago Salles é zagueiro. Vamos jogar com 2 goleiros, o Avaí vai, agora vai dar uma segurada. Agora vai dar. O Avaí perdeu o Renan, né? Com 2 goleiros. Vai tá goleiro, né? É, exatamente. E o Uruguai joga daqui a pouco, né, ô Potter? Que horas? É o Uruguai, né, Potter? Daqui a pouquinho. Que horas? Forlan, 7:30. O Nasceu aonde lá no Uruguai, Potter? Rivera. Então quem nasceu em Livramento não é brasileiro. Ele fica brabo, né? Fica brabo. Vai torcer pro Uruguai, Bale? Claro que botou. Não, vou torcer pra Argentina, né? Queria fazer uma pegadinha comigo. Por isso que ele é pro doutor Pedro. Tá bom, logo mais às 8 da noite tem Bola nas Costas aqui na Rede Atlântida. Temos convidados pra noite de hoje? Gabardo vem hoje e todos os jogadores do Paraná são uns cagalhão tem medo de frio. Mano, o grande Nando? O grande Nando não vem? Não dá pra ser isso. E o Julinho? Não dá esse frio. Não pode? O Julinho. Tá sendo pai. Aconteceram duas coincidências linkadas à maternidade. O André Dorin viria aqui. Querido André, meu bruxo, André. E tá pra. A mulher dele tá pra ganhar um filho. E o Julinho também. E a mulher dele vai ganhar um filhinho hoje. Que legal, que demais. 8 da noite. 8 da noite também. Então, Bola nas Costas aqui na Atlântida. Não perca. Aliás, hoje não teremos o Lelê. O Lelê mandou um torpedo dizendo, tô mal, aí não vou poder ir. A friagem. Talvez seja o frio, ele tem problema na lombar, né? Ele tem uma hérnia de disco, tá tratando. Ou seja, a Atlântica tinha que ter rodado. Pilates e tudo mais. Rodado, Lelê, nos exames médicos da rádio. Não, é verdade. Não. É, contrata um jogador machucado, ele falta no momento importante do campeonato. Mas quando joga, resolve. Mas e hoje, quem vai dar quem dele? Fala, Marcelo! Temos aqui um plantão! O plantão do Clique Recorte! Marcelo está fazendo aquele documentário pra Al-Qaeda. Ah, mas tá demorando, hein? É verdade, vai demorar mais 2 semanas. Acho que tá tudo bem. Mas temos uma notícia importante aqui, Potter. Vai. Motoqueiro morre ao bater a cabeça durante ato contra o capacete. Eita. A favor do capacete. É verdade, contra o capacete. Contra. É verdade. Contra, o ato nos Estados Unidos é contra o uso do capacete. É verdade. Ah. É verdade. Vou repetir a manchete. Acho que não fui claro. Motoqueiro morre ao bater a cabeça durante ato contra o capacete. Ele estava. É verdade, estava inconsciente. Acidente ocorreu durante o protesto. Muito confusão. Inconsciente. Que confusão. Completamente inconsciente. Acidente ocorreu durante o protesto em Onondaga. Ah, Onondaga é terrível. É verdade, no estado de Nova York. O Felipe Contos, 55 anos, dirigia sua Harley Davidson, 83. Opa! Com um grupo de motociclistas. Em protesto contra as leis que obrigam o uso do capacete, eles não estavam usando esse acessório de segurança de acordo com testemunhas. Não existe, tem que usar capacete, né? Enquanto freou abruptamente, a moto balançou, deu uma balançadinha pra cá, uma balançadinha pra lá e ficou fora de controle. Ele voou sobre o guidão e caiu de cabeça no chão. Ah, olha as cenas. Para os policiais, ele provavelmente teria sobrevivido ao impacto se estivesse usando o capacete. Muito cuidado com o que você vai protestar, né, amigo? É isso aí. Você pode protestar aí contra o uso do capacete. Outra coisa que eu queria falar: a marcha da maconha que rolou em São Paulo nesse fim de semana. Galera esqueceu. Vocês viram, cara? Pô, me desculpe você que é maconheiro, porque eu preciso dizer um troço. Você é maconheiro, vocês viram a comissão de frente da passeata, da marcha contra a maconha, a favor da maconha? Não, o que tem? Os caras tudo parecido com o Porã. Pô, cara. Não, nada a ver. Não inspira a menor credibilidade, né, cara? Sabe que eu vi uma matéria sobre esse negócio da marcha da maconha em algum programa aí, e aí, pô, o maconheiro brasileiro tem que ter mais criatividade, cara. Vai lá e canta. Ah, sou maconheiro. Ah, não dá, né? Com muito. Tu acredita que os caras estavam cantando isso? Mas não é por aí que vão liberar. Né? Não é por aí. Não, mas eles não querem liberar, eles querem descriminalizar. Ok, tá. Entenda-se liberar, né? Não é liberar, né? É que, na verdade, descriminalizar também é uma coisa meio estranha, né? Porque continua sendo ilegal, continua participando de um processo que é ilegal. Mas não vai preso. Mas quer liberar maconha? Quer liberar maconha? Quer liberar maconha? Então faz assim, faz que nem o cigarro. Bota alguém a produzir cigarro de maconha, vender e taxar. Aí bota um baita imposto e aí pronto, tu acabou com um monte de traficante, tu acabou com... Aí daqui a 5 anos começa a proibir em ambientes fechados, depois de 10 anos começa a propaganda na TV dizendo que faz mal à saúde, depois de 20 anos começa o Ministério da Saúde advertindo nos tem que ter muita paciência. A droga ela vai se resolver quando ela deixar de ser problema de polícia e passar a ser problema de saúde. Isso aí, efetivamente. Agora, falando nisso, também lembrei de uma outra coisa nesse final de semana que no Pretinho da Uma a gente não comentou, que foi a capacidade de se desvencilhar de uma situação crítica do piloto da Stock Car, o Rocha. Pô, demais, né? O bagrão que saltou do carro. Aí. Impressionante, carro pegando frio. E tu viu que ele foi, quando chegou no gramado, que ele... Claro, chegou, ele deixou todo mundo ultrapassar ele, porque ele sabia que se ele tentasse saltar fora, podia vir um carro atrás e a coisa ser pior. Ele esperou todo mundo sair, ele teve o tempo certo, ele jogou o carro pra onde ele poderia se jogar e ter um risco menor. Que coisa. Impressionante. Tudo e isso o carro atrás... É uma grande fera. É Rocha o nome dele, né? Da Zero Hora. Capa da Zero Hora de hoje, é isso aí. Deixa eu meter uma rapidinha aqui, ó, um senhor de idade bem avançada, e bem fora de forma, tava malhando na academia quando notou uma linda perto dele, e ele olhou e falou: ai, meu Deus. Daí ele se virou pro treinador, que tava perto, o personal do Velho Iberdo: meu filho, por favor, que máquina que eu devo usar agora pra impressionar aquela gatona ali? E o treinador: tenta o caixa eletrônico do corredor. Vai ali, tem um caixa eletrônico no corredor. E aí, o cara que fala gatona é já põe. Tem uma gatona na minha. Gatona. Vamos ver quem é que tá aí. Uma piada. Piada do pobre. Calcinhas violeta, não marca sua bunda nem a sua virilha. E aí Adão disse para Eva: vou dar uma volta no paraíso para verificar se as plantas e os animais estão todos em ordem. Porém Adão chegou tarde em casa, lá pelas 3 da manhã. E aí a Eva já tava furiosa: Adão, onde você estava até essa hora, Adão? Com certeza estava bebendo cerveja com a mulherada. Aí o Adão replicou: mas Eva, tu tá doida, Eva? Só existe eu e você no paraíso. E aí a Eva: ah, é? Então tira essa camisa que eu quero contar nas suas costelas. Piada de mundo bíblico. Deixa eu chamar o meu amigo, querido companheiro, Cid Moreira. Boa noite. Boa noite, Cid Moreira. Eu seja bem-vindo, me dá um abraço obrigado, aqui. Obrigado. Olha o tamanho da cabeça do velho. É bom de bater nas palestras do Cid Moreira. E a Jussaura, Cidão, e a Jussaura? Está muito bem, Davi, mas eu não vou dar assunto pra você hoje. Por quê? Pichona, por que eu estou desde tu já leu os livros do Davi Coimbra que ele escreve sobre as mulheres? Como é que tu tem a cara de pau de chamar de bichona um cara desse? Eu leio a Bíblia. Eu não quero saber de livro que fale sobre as mulheres. Posso falar de uma parte da Bíblia para o senhor? Bom, não, melhor não. Não, cala essa boca. Vamos ouvir então, vamos ver, Cid Moreira. Obrigado. Eu estou desde quinta querendo fazer um salmo. Cid Moreira, lamento informar. Começou a Voz do Brasil. Mas é uma merda. Cara, não faz assim, não fala palavrão. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Voltaremos amanhã às 13 horas. Esteja conosco mais uma vez e uma boa noite de segunda. Tchau. Cuidado com o frio.